Ficheiro 48, página 471, 123. Estação Fluvial de Lisboa, 1 de fevereiro de 1908. A viagem tinha sido longa. O comboio descarrilara ali por altura de Casas Brancas, parara 2 horas com uma avaria. Amélia tinha telegrafado a Manuel a avisar do atraso. O príncipe respondera que lhe dava jeito mais umas horas para praticar o piano, que Rei Colasso lhe daria assim aula até mais tarde. Amélia comentara divertida com Luís Filipe. Suspeito que o mano se tem divertido à grande, sem a mãe para o obrigar a cumprir horários. Agora atravessavam o rio, um dia gelado, mas de céu azul, os meus favoritos, confessara. Para elogiar a vista da cidade, que com esta luz fica deslumbrante, comentara, enquanto segurava o filho pelo braço. Não se inclina assim, Luís Filipe, que cai. O príncipe chegou-se perto e cobriu-a com o seu casacão, enquanto lhe dizia ao ouvido: A caçada foi boa, minha querida mãe. Amélia apertou-lhe a mão e sorriu. Ontem à noite estava um bocadinho melodramática, filho. Desculpe. Luís Filipe deixou as mãos pousadas nos seus ombros, puxando-a ligeiramente para si. Percebo as suas angústias, não sou uma criança. Lembre-se de que estava lá no dia em que a carruagem de Afonso e Ana foi pelos ares. Também tenho medo. Há alturas em que tenho mesmo muito medo. Amélia virou-se aflita. Filho, é claro que ando armado, mãe, e o pai também. Não podemos evitar os perigos. Mas podemos tentar defender-nos deles. Amélia olhou angustiada. Implorei ao pai que insistisse com João Franco para vos dar proteção, a si e a ele. Mas o pai diz que vai atravessar a cidade de landau aberto. Ainda agora recusou que nos viessem buscar de carro. Garante que agora que os cabecilhas da revolução estão presos, não há grande perigo. Mãe, se o pai acreditasse que havia perigo, acha que a deixava a si, ou a mim e ao Manuel correr perigo? Corajoso como é, atravessava o terreiro do passo a pé se fosse preciso, mas não nos sujeitava a qualquer risco. Amélia acenou que sim com a cabeça. Era verdade o que Luís Filipe dizia, mas temia que Carlos estivesse a avaliar mal a situação. Por toda a Europa corriam os atentados. Olhe, disse Luís Filipe, aproveitando para a distrair. Olhe quem está ali a acenar-lhe. O seu bebé, o seu Manolito. A rainha virou-se para o cais que se aproximava e que estava cheio de gente. Os ministros que esperavam o rei, alguns dos seus amigos e Manuel, com Queiroz ao lado, que sem vergonha lhes acenava. Amélia olhou para o relógio. Eram 5 horas da tarde. Aquela pobre gente tinha esperado e bem. Foi a primeira a desembarcar. Abraçou o filho mais novo com força e aceitou as flores de uma criança de bochechas rosadas. Deu-lhe um beijo rápido e foi cumprimentando os que gostava e os que não gostava, até chegar à carruagem. Falavam entre eles. Manuel contava-lhes, entusiasmado, como a Nevermind. A égua favorita da rainha estava coxa. Amélia dava-lhe pormenores do descarrilamento. Carlos troçava da falta de pontaria de Luís Filipe. Houve pelo menos um porco que se ficou a rir do seu irmão, disse, enquanto o herdeiro lhe fazia uma careta e Manuel ria divertido. A carruagem era precedida de 2 batedores e as restantes da comitiva tinham-se atrasado. Subitamente, o ruído de um tiro. Amélia virou os olhos, aterrorizada, para o lado de onde viera o estalido. De joelho assente na rua, um homem de barba negra e capa. Fazia pontaria e disparava. Pelo canto do olho, captou um vulto que corria na direção do landau e se dependurava de um dos seus estribos. Quando deu por si, estava em pé. As flores na mão fustigavam a cara do homem que, de revólver na mão, disparava sobre todos eles. Lá grande, alta, aterrorizada, batia-lhe e gritava: Infames, infames! Luís Filipe estava também de pé e o seu revólver fumegava. Claro que ando armado, mãe, Eu protejo o meu pai, eu mato quem o matar. A frase ecoava-lhe nos ouvidos. Gritou, mandou-o sentar, berrou-lhe que se protegesse e viu o seu corpo cair, uma ferida imensa na cara de onde jorrava sangue. Viu Manuela puxar do lenço, enxugar o sangue que corria, o lenço tingido, ensopado, a pingar. Luís Filipe, não, o meu filho não, gritava alto. Mais dois tiros soaram, e em terror, tanto terror como nunca tinha sentido antes, louca de terror, berrou ao cocheiro, tire-nos daqui. O tiroteio continuava cerrado. Já nem se virava para a rua, só para o seu filho. Tire-nos daqui, tire-nos daqui, repetia desvairada. Respira, ainda respira. Luís, meu querido filho, aguente. Vamos chamar o médico. Vamos para o Hospital da Estrela, meu querido filho. Tomava-o nos braços e embalava-o, o vestido ensopado no sangue que era afinal o seu, a esperança a impedi-la de enlouquecer. Tire-nos daqui, tire-nos daqui, gritava de novo. O cocheiro fustigava os cavalos que galopavam assustados pela calçada. O cocheiro a puxar as rédeas, a conduzi-los para a rua do Arsenal. Era só preciso passar o portão do Arsenal da Marinha. Lá dentro estariam seguros. Ouviu uma nova silvada de tiros e Manuel gritou. Deixe, mãe, foi só uma bala de raspão no braço, sossegou-a. Dois homens saltaram sobre o estribo. Reconheceu o Marquês de Lavradio. Salve-o, salve-o, implorou. Enquanto o segundo homem, ofegante da corrida que fizera pelo terreiro, tomava o pulso do príncipe. Ainda respira, senhora. O corpo pesado de Carlos estava dobrado sobre si mesmo, ligeiramente inclinado para o lugar que a mulher ocupara, como se buscasse o seu apoio. O corpo crivado de balas, um boneco que abanava a cada solavanco, ignorado, esquecido, porque Amélia só via Luís Filipe. Só Luís Filipe lhe importava. El Rei está morto, disse Lavradio. E Amélia repetiu alto, a voz estridente, El Rei está morto. O landau entrou pela porta do arsenal e os marinheiros tentaram parar os cavalos, as mãos lançadas aos freios, enquanto outros acorriam ao rei e à rainha, aos corpos, aos mortos, aos vivos. Depressa, depressa, um médico! Gritava Amélia. Manuel ajudava os guardas a tirar o corpo do irmão e a estendê-lo no chão do barracão. O corpo de Luís Filipe ao lado do corpo de Carlos, estendido sobre dois sacos de serapilheira, a cama de reis, a sepultura de dois cadáveres. Amélia ajoelhou-se sobre o corpo do filho e sentiu uma tontura. Perdeu os sentidos. Manuel suportou-lhe o corpo e gemeu. O sangue a correr-lhe do braço. Mas Amélia voltou a si. Como era possível que fraquejasse no momento destes, pensou, zangada consigo mesma. O meu filho ainda precisa de mim. A Condessa de Figueiró, que chegara na carruagem atrás, veio ao seu encontro. Pepita gritava, agarrada à sua senhora. Mas Amélia sacudiu-a, impaciente. Um médico, insistia. E ajoelhava-se junto do príncipe, a cara desfeita pelo tiro da carabina, os olhos fechados. Já não respira, Sua Alteza, disse-lhe numa voz sussurrada um dos soldados que tomara o pulso ao príncipe. Mataram o meu filho, disse Amélia. E Manuel encostou-se à mãe, a soluçar. Passou a mão distraída pelo cabelo do filho mais novo. Parecia sossegar, mas subitamente disparou em direção ao portão como uma flecha. Tinha acabado de o ver. João Franco, lívido, ofegante, entrava a correr pelo portão, sozinho. Saltara da carruagem da comitiva e atravessara o terreiro pelo seu pé. Esquecida de tudo, avançou sobre ele fora de si. Este homem roubara-lhe tudo. Os assassinos tinham disparado as armas, mas fora ele, só ele, que tornara possível o crime. Acusou-o. Mataram El Rei. Mataram o meu filho. Sabia que se tivesse na mão uma arma, se tivesse na mão a pistola do seu filho, o teria morto. Lavradio deu-lhe o braço e apertou-o com força, puxando-a de novo ao pátio, aos corpos deitados no chão. Trouxeram-lhe uma cadeira, cobriram-na com cobertores E assim ficou, a rezar baixinho ao lado dos seus, sem ver os ministros e os amigos que entravam e saíam, como se precisassem de ver para crer. Só uma voz a fez despertar. Talvez fosse o facto de lhe falar em francês, como se encontrasse na língua, na sua língua, um colo. Ergueu-se de um salto. Mataram meu filho, murmurou em voz baixa Maria Pia, a sua sogra, uma sombra do que era. O meu também, retorquiu Amélia, a dor em cada sílaba estridente. A rainha-mãe olhou estarrecida. Arrastada da ajuda para o arsenal, só agora compreendia. Perdera o filho e o seu adorado neto. Deixou-se cair sobre os joelhos e chorou. Por que não morri também? Por que não me mataram? Esses vermes, esses infames, por que não me mataram a mim? Repetia, como que numa ladainha, a cabeça de Manuel deitada sobre o seu colo, na carruagem fechada, escoltada pela cavalaria da guarda municipal que os levava para as necessidades. Manuel gemeu. Não diga isso, mãezinha, não diga isso, mãe, não me deixe sozinho. Amélia ajeitou o braço ligado do seu pequenino e beijou-lhe a testa. Tinha ao colo o rei de Portugal. Os médicos tinham-lhe dado um calmante, as damas chás diversos e o seu confessor umas palavras rezadas. E ela não dormia. Passeava de um lado para o outro do quarto com uma moldura na mão. O rosto de Luís Filipe a olhá-la com aquele seu sorriso confiante e meigo. Era aquele rosto e não a cara esfacelada por uma bala de carabina a que queria recordar. Era só aquela que queria voltar a ver. Chegava-lhe o ruído de vozes e percebeu que os criados regressavam do arsenal com os corpos do seu marido e do seu querido filho. Sim, decididamente aquela era a voz de Sabugosa a ordenar que levassem Carlos para o seu antigo quarto. E a outra a de Isabel, a Isabel dos seus meninos, que num lamento dizia-lhe que levassem também o príncipe. E aquela outra era de Tomás de Melo Breiner, a combinar as tarefas de embalsamamento dos corpos. É preciso reconstruir a cara do príncipe real, disse alguém. Amélia gemeu. Não queria saber, não queria ver. Que a deixassem fechada naquele quarto para sempre, a imagem do seu menino perfeito, sorridente, a olhá-la cheio de vida. Era só essa a memória que queria dele. Onde estava Levavasseur? Onde estava o pai, Phil ou Mal? Onde estava a mãe? Precisava tanto da força da mãe, da determinação da mãe. Fechara-se ali e pedira para ficar sozinha. Empurrara para fora da porta a pobre da Pepita, que a tentava acompanhar, que a queria abraçar. Não queria vê-los nem ouvi-los. Queria pensar. Queria rebobinar na cabeça aqueles 5 minutos que pareciam uma vida inteira. Queria reconstituir a cena. Queria perceber de onde tinham vindo os tiros. Queria entender porquê, o porquê de ter ficado viúva e órfã de filho. Procurava a todo custo reconstituir a imagem do primeiro homem e depois do segundo, aquele que se atrevera a subir ao estribo e a disparar à queima-roupa sobre os seus. Tinham-lhe dito que já estavam ambos mortos. Um tal Buíça, um tal Costa. Que lhe importava isso se não lhe devolviam a vida do seu príncipe? Naquele transe de espera no arsenal, antes de se saber se ao regicídio se seguiria uma revolução republicana, se era seguro fazer o caminho de volta para as necessidades, alguém lhe tinha contado que Francisco Freire se lançara sobre o carabineiro das Barbas Pretas no momento exato em que a tinha a ela como alvo. Queriam que desse graças por não ter sido atingida, que agradecesse que lhe tivessem salva vida, quando o que queriam era estar morta. Aos poucos foi-se sentindo invadir por um sentimento de ódio. Só tinham prazer à vista, destituí-lo, levá-lo a deixar o país, a dor do exílio. João Franco conheceria a dor do exílio. Só ele era responsável por ter levado o rei à mira de uma espingarda. Só ele deveria ter sido o alvo a bater. Quantas vezes avisara Carlos? Quantas vezes não a ouvira? Carlos. Era a primeira vez que dizia o seu nome desde que fora abatido. Olhou em redor à procura de uma fotografia. De uma fotografia deles. Não tinha nenhuma. Não tinha nada. Porque já antes o quisera tirar da sua vida. Quantas vezes o desejara morto, ou pelo menos tão ferido, tão magoado quanto a magoara a ela. Mordeu o lábio com força, pobre Carlos. Jurara no altar de São Domingos ser-lhe fiel até que a morte os separasse. E fora ele, só ele, a romper a promessa. Mas que importava isso agora? Recordaria o Carlos de Chantilly, o Carlos das tardes de pintura, o Carlos que a beijara com paixão e a fazia rir. Só esse. Sentou-se na cadeirinha de veludo, a moldura ainda entre as mãos, e respirou fundo. Sabia o que tinha de fazer, sabia-o tão bem que até doía. O dever antes e acima de tudo. O lugar que assumira e de que não podia abdicar. Não podia, não tinha o direito de, como qualquer outra mãe, pedir que lhe respeitassem o luto, pedir tempo para si, fugir para Vila Manrique, para o abraço de Phil. Havia o dever e havia Manuel. Tinha um filho, uma criança que acabara de fazer 18 anos, que ninguém preparara para reinar, mas a quem agora se exigia que governasse um país à deriva, que protegesse um regime de um outro que atacava pelas costas, que matava inocentes. Um pequeno rei a quem era pedido que esquecesse o terror vivido esta tarde, que esquecesse o fato ensopado no sangue do irmão adorado, do pai, do rei. Manuel iria precisar dela como nem Carlos, nem mesmo Luís Filipe alguma vez precisariam. Mesmo naquele momento de dor, acreditava que podia corrigir os erros políticos do marido. Ouvira Pepa a dizê-lo no regresso ao Paço: agora tudo vai entrar na ordem, mas meu Deus, a que preço! Sentou-se e abriu a gaveta da secretária. Retirou o cofre pequenino, procurou a chave, virou-a e tirou de lá de dentro o seu caderno preto. Sentiu algum alívio quando pegou na pena, amolhou no tinteiro e escreveu: meu Deus, como pode a fatura ser tão alta? Como é possível que me roubes agora a única pessoa para quem eu vivia? Sei, sei bem que não o posso dizer alto. Sei que Manuel é tão meu filho como Luís Filipe. Mas por que o deixaste morrer? Que digo eu, quando sei que nos enviaste o teu próprio filho para que o crucificassem para nos salvar? Dá-me forças para continuar, dá-me forças para perdoar, dá-me forças para honrar o meu sangue, a minha família, os valores pelos quais todos se têm batido. Dá-me forças para dar sentido à morte do meu pequeno, para que o seu sacrifício não tenha sido em vão. Senhor, acolho junto de ti o meu filho, acolho junto de ti Carlos, a quem tanto amei. Bateram à porta. Saltou com o ruído, assustada. Seriam notícias de Manuel? A ferida da bala infetara? Corre perigo, o meu filho corre perigo, pensou, tomada pelo pânico, e lançou-se sobre a porta para a destrancar. Transtornada, deu de caras com o seu querido Honoré Luynes. O Duque de Luynes acabara de chegar. Viera mal soubera da notícia e acolheu Amélia nos braços, sussurrando-lhe palavras de consolo ao ouvido. Amélie, Amélie, Amélie! Como a consolava o seu nome de criança, como a consolava aquele abraço vindo do seu outro mundo, da sua outra vida. Luynes e Phil, Henri, Marguerite, o castelo de, o grito das gaivotas, o olhar compassivo da tia Chiquita, o sorriso suave do seu pai, a vigilância carinhosa de Levavasseur. Só o mergulho nas suas raízes, na sua infância, a podia salvar. Amélie, Amélie, Amélie. Minha querida Amélie, acima de tudo o dever, e o dever obriga a que fiques. A voz do pai ouvia-se sobre a de Luynes, sobre a de Phil, sobre a de tanta e tanta gente que acorreu a Lisboa, que correu à Capela do Paço, onde o rosto do filho e do marido a olhavam, serenos, ironicamente serenos, graças à arte dos médicos que lhes tinham reconstruído as feições, escondidos os buracos das balas, que a acompanhou em cada um de todos os passos dolorosos que marcaram aquela longa e interminável semana. No dia 8 de fevereiro, de joelhos, entre os dois caixões, lá em cima no altar-mor, ante toda a gente que enchia a igreja de São Vicente, fez sua a voz do Pai e rezou: meu querido Luís Filipe, meu querido Carlos, acima de tudo o dever, e o dever obriga-me a ficar.